Livro O Obstinado Amor de Deus, de Brennan Manning. O Mestre não nos quer perfeitos, apenas verdadeiros. Ainda assim, às vezes, é tão grande o nosso esforço para agradar a Deus e por impressionar as pessoas. Tão decidido estamos a ser os cristãos perfeitos, que vemos nossa energia sugada e nos mortificamos em razão de nossa exterioridade escorregadia e de nossa hipocrisia interior. Sentimos-nos perigosamente frágeis, tão inertes e infrutíferos como a árvore no rigor do solstício de inverno. Precisamos de uma transfusão de origem divina. O coração do Mestre bate por nós, não contra nós. Ele sempre arrancará o verde falsificado e a esterilidade de nossa hipocrisia, mas jamais quebrará o caniço rachado. Mateus 12, verso 20. De nossa vida despedaçada. Os ramos deixados ao longo do caminho nunca são arrancados em consequência de sua repulsa, mas sempre constituem parte de sua cuidadosa poda. Por isso, venha e com Brennan escute as batidas do coração do Mestre. Aproxime-se da realidade cálida daquilo que sua encarnação e ressurreição podem significar na rotina de sua vida. Sinta a vitalidade que retorna à alma quando você se aceita, recebe o amor do Mestre e se deleita com sua graça. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Ezequiel 17, verso 24. Introdução. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. 1 João 3, verso 1. Nenhum pensamento pode conter, nenhum vocábulo o pode exprimir. Está além de tudo o que possamos racionalizar ou imaginar. Brennan Manning. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. João 10, verso 10. O enigma sombrio da vida é iluminado em Jesus. O significado, o propósito e o alvo de tudo o que nos sucede e como fazer que tudo valha a pena só podem ser aprendidos com o caminho, a verdade e a vida. Nada que exista pode existir fora dos limites de sua presença, e nela nada é irrelevante, tudo adquire importância. A tristeza de Deus reside em nosso medo dele, da vida e de nós mesmos, como o pai que acolhe os filhos nos braços ao fim de um dia longo e cansativo. Assim Deus anseia envolver-nos em seu abraço. Qualquer que tenha sido seu passado ou presente, venha, recline-se no abrigo do amor que ele oferece e escute o pulsar do coração do Mestre. Permita que ele lhe ensine sobre a vida, sobre a morte e sobre a eternidade como filho querido de Abba. Sem titubear, enxergue-se como realmente é. Então, observe quem você está destinado a ser à medida que transita pela Terra como filho de Deus nessa jornada chamada vida.